dirty dancing with the devil. To calm the rebel in my mind, I love the battles that I fight. Come from demons that I hide, they love the shadows. When my angels on sabbatical fly high, third sky fall back. Dancing with the devil. To calm the rebel in my mind, I love the battles that I fight. Come from demons that I hide, they love the shadows. When my angels on sabbatical fly high, third sky fall back. Dizem tu pregando pra quem nunca deu ouvidos. Eles têm orelhas, mas estão de férias pelo visto. Vivo em todo canto, mas ainda me sinto um lixo. Prefiro ser mal visto, se isso é ser bem-vindo. Eu não me sinto e é isso. Quem eu quero que ouça ainda não me entende. Quem eu quero que entenda hoje em dia se arrepende. E é isso. Não me arrependo do que eu tinha dito. E ainda repito. E eles não contavam com o que eu fiz em uma semana. Mas se vissem como eu penso um diazinho, já podiam sair da lama. Cê ouviu o Eirin no fly e falou que era zica, mas achou que era letra. Não aplicou nada pra vida, coisa linda. Ironia, hipocrisia, adorei seu elogio, mas cadê sua correria? Me tornou um falso profeta, essa não era minha meta. Para de falar que vai fazer, faz logo essa merda. Ei, Yun-Li, amo Validation desde que eu ouvi. Tudo que cê disse mudou algo em mim. Foi bom ouvir de ti. Amanhã eu mudo isso aqui. Ei, Yun-Li, passando pra falar que eu já desisti. Deu preguiça de tentar, não é pra mim. Eu me esforcei um dia e não consegui. Tu tem sorte de estar. Dirty dancing with the devil. To calm the rebel in my mind, I love the battles that I fight. Come from demons that I hide, they love the shadows. When my angels on sabbatical fly high, third sky fall back. Dirty dancing with the devil. To calm the rebel in my mind, I love the battles that I fight. Come from demons that I hide, they love the shadows. When my angels on sabbatical fly high, third sky fall back. My mother lost a baby, I was supposed to have a sister. Death is a yes, life's a maybe, so I almost missed it. It ain't a race, but I guess that I'm a winner. Cause I maybe last till I'm fast, so I just stop and did it. Perdi uma irmã mais velha que ninguém nem pôde conhecer. Minha mãe perdeu um bebê, nem era pra eu nascer. Doutor disse, tá difícil, tudo pode acontecer. Se eu nasci do impossível, se há limite, pode crer. Ninguém quer ver o pai sofrer. Eu também tive medo e não sabia o que fazer. Mas desde cedo eu já treinava pra esse dia. Vivo do que eu queria e vou fazer isso valer pra mim e pra você. Por isso eu venho sempre te dizer: se eu posso, você também vai e faz acontecer. Porque no fim do dia ninguém mais pode escolher se você vai me ouvir ou vai fingir que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode escolher, fingir que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode fingir, fingir que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que cê vai escolher, fingir que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que cê vai escolher. Que cê vai escolher.